lábios tem fogo de amor. Temelia velha, tem paixão, tem calor. Tem tentação de maçã, tem sabor de pecado. Bons beijos tem, doçuras tem. Na ponta de bons lábios tem fogo de amor. Tem mel de abelha, tem paixão, tem calor. Tem tentação de maçã, tem sabor de pecado. Bons beijos tem, doçuras tem. O corpo tá estremecendo, nas minhas braços de cretino. Tá pedindo carência, amor. Tá pedindo Deus para dar força, pra minar e amar. Está abrindo passo do zinho. Meu corpo está estremecendo, nas minhas braços de cretino. Tá pedindo carência, amor. Tá pedindo Deus para dar força, para minar e amar. Pedir Deus para dar força, para minar e amar.